Nesta quinta-feira estamos a destacar na Rádio Boa Nova a 19ª edição da Festa da Castanha, que vai decorrer em Aldeia das 10, freguesia do Concelho de Oliveira do Hospital, e também destacamos a prova Colcorinho Epic Trail, que está assim de volta aos trilhos do município de Oliveira do Hospital, e é já neste domingo, dia 22 de outubro, que mais de 200 participantes inscritos vão meter os pés ao caminho e desafiar os seus limites nesta mítica prova de trail de montanha. E para falarmos sobre este assunto, temos já em estúdio o seu vereador do Desporto do município de Oliveira do Hospital, Nuno Ribeiro. Seu vereador, muito bom dia, obrigada por se juntar à emissão da Rádio Boa Nova para então destacarmos esta prova Colcorinho Epic Trail. Nesta altura, tudo a postos para este evento, ainda que a chuva esteja aqui de alguma forma a perturbar certamente os preparativos. Muito bom dia ao vasto auditório da Rádio Boa Nova, e antes de mais obrigado, Liliana, por me convidar a estar presente e mais uma vez poder falar um pouco desta prova, que também já é emblemática para o nosso concelho e creio que também para a nossa região. Portanto, se perguntava-me se está tudo a postos, neste momento não está ainda tudo a postos, portanto estamos a ultimar os últimos preparativos, também considerando o tempo que se faz sentir hoje, mas que faz parte também um pouco do desafio que já vem sendo o Colcorinho Epic Trail. Portanto, é um desafio para os participantes e é também um desafio para a organização. Muito bem. Neste sentido, deixe-me só aqui deixar uma palavra para os colaboradores do município de Oliveira do Hospital, que mais uma vez são incansáveis e dedicados na preparação, considerando ainda a dificuldade que uma iniciativa deste género tem. Seu vereador, este trail com o nome Monte do Colcorinho vem-se revestindo de grande importância para Oliveira do Hospital e tem cada vez mais atraído os amantes das caminhadas, da natureza, portanto, deste tipo de provas. Esta é uma aposta acertada ano após ano? Sim, apesar de considerar que o Colcorinho, a prova de trail do Colcorinho, tem ainda um caminho a percorrer para se afirmar, uma vez que este tipo de provas são diferentes, e esta em particular é diferente de muitas outras, porque não é uma prova qualquer. O desafio é acentuado devido às características da Serra do Açor, as características dos nossos trilhos, e de facto também não é qualquer participante que hoje se atreve a vir fazer este tipo de prova, mas aqueles que vêm gostam também da forma como aqui são recebidos e como são tratados. Esta é uma forma de receber que também já nos caracteriza, e neste caso, tendo aqui a parceria da freguesia da Aldeia das 10, da Junta de Freguesia e inclusive da Irmandade Nossa Senhora das Preces, fazemos aqui um trabalho de bem receber, de bem acolher e de tratar com carinho todos os participantes que têm vindo de vários pontos do país. Sendo que eu dizia que esta prova tem potencial para crescer, porque pretendemos naturalmente, ano após ano, vir a aumentar o número de participantes. Neste momento temos cerca de 200 participantes, e penso que esta prova tem potencial e tem características para poder atrair muitos mais. É uma prova apelativa, tanto que ela neste momento é certificada pela Associação de Trail Running Portugal e integra o circuito da Taça de Portugal de Trail, fazendo parte do circuito distrital longo da Associação Distrital de Atletismo de Coimbra. Portanto, isto quer dizer que quem participa pontua para... Pontua para estas provas que, uhum, que eu acabei de referir, para estes campeonatos, para este circuito, e por isso dizemos também que esta prova já se vai afirmando, porque não fosse assim, certamente não seria considerada preparada por estas organizações. Portanto, e recebe, por isso, muitos atletas, cada vez mais, e atletas já habituados, portanto, a participar, portanto, atletas já com um nome feito, se calhar até na área do atletismo. Sim, ainda hoje tivemos a pretensão de participar e pronto, e penso que estará presente um atleta que foi vencedor da Taça de Portugal em 2022, portanto, esta prova é atrativa, a dificuldade que a caracteriza faz com que depois os atletas vão passando a palavra, as fotografias que partilham, e se no momento há a dificuldade, haverá aquele esforço acrescido, no final certamente que compensa a sensação de ter conseguido concluir a prova do Culcorinho Epic Trail. Esta prova, portanto, tem vários segmentos, não é? Portanto, tem esta prova pontuável, mas depois outras pessoas podem participar. Sim, a nossa intenção é que todos possam fazer a prova do Culcorinho, independentemente e considerando naturalmente a dificuldade. Mas temos uma prova de 25 quilómetros, portanto a prova rainha, o Culcorinho Epic Trail, com 2000 metros de acumulado, portanto isto é o que caracteriza a dificuldade em termos de diferença de altimetria. Temos o mini Culcorinho Epic Trail com 12 quilómetros e com 1100 metros de acumulado, e ainda uma caminhada de 11 quilómetros com 900 metros de acumulado. Portanto, dizer também que este ano, pela primeira vez, vamos atribuir uns prémios monetários para a prova rainha, onde o primeiro classificado, quer masculino, quer feminino, terá um valor peculiar de 75 euros, o segundo 50 euros, e o terceiro classificado 25 euros, tudo isto para além dos prémios, dos troféus de classificação, as medalhas por escalão, ainda a medalha de finisher. Recebemos os atletas na meta já com o habitual saco das castanhas. Têm direito a um almoço, um reforço alimentar no final, e ainda aos reforços nos diversos postos de abastecimento que temos ao longo do percurso. A prova do mini Culcorinho terá ainda também a oferta para os três primeiros masculinos e femininos de um queijo Serra da Estrela, oferta da queijaria Estrela Artesanal. Portanto, também tentamos aqui envolver este nosso produto tão peculiar como é o nosso queijo Serra da Estrela. E pronto, e dizer também aqui que para esta organização, que é uma organização com alguma complexidade, para além da freguesia da Aldeia das 10, nós contamos aqui com a parceria do CAO, do Clube Atlético de Oliveira do Hospital. Temos ainda o apoio da Rede das Aldeias do Xisto, da ADI, Agência de Desenvolvimento Integrado de Tábua e Oliveira do Hospital, da Irmandade Nossa Senhora das Preces, e aqui também deixo-me referir a importante participação da Epto Oliva, da nossa escola profissional, porque mais uma vez nos disponibiliza um conjunto de professores e de jovens estudantes que são importantíssimos para a organização, para a permanência nos diversos postos de abastecimento e postos de orientação que nós temos espalhados ao longo do percurso. Portanto, temos aqui um conjunto de parceiros, temos depois o NN Motors, que também nos dá o apoio com veículos todo terreno ao longo do percurso, e temos ainda a importante colaboração dos bombeiros voluntários de Oliveira do Hospital e da GNR de Oliveira do Hospital. Portanto, como vê, é um trabalho de equipa, um trabalho conjunto de entidades do concelho que muito se esforçam para que consigamos ter aqui mais uma vez uma prova que nos honra a todos. Senhor Vereador, e esta prova também não é por acaso, este evento esportivo que acontece no próximo domingo, dia grande também para a Aldeia das 10, nomeadamente Valdemaceira, o Santuário, porque ali vai decorrer a Festa da Castanha da Aldeia das 10. Portanto, há toda esta conjugação de esforços, não é? No sentido de realizar esta prova exatamente nesse dia da Festa da Castanha. Sim, e a Festa da Castanha é, atrever-me a dizer, a Festa da Freguesia da Aldeia das 10, uma das suas principais iniciativas, sendo um evento cultural e que integra naturalmente esta prova desportiva muito importante. importante para a freguesia e para o Conselho de Oliveira do Hospital. Dizer aqui que esta iniciativa que é organizada pela Junta de Freguesia de Aldeia das 10, e aqui uma palavra para o Sr. Presidente Carlos Castanheira e para todo o seu executivo, pelo enorme esforço e empenho que tem para que esta festa da castanha seja de facto um sucesso. E depois temos estas contrariedades do tempo, que são dificuldades acrescidas, mas ainda assim realçar o grande entusiasmo e empenho que continuo a constatar neste executivo da Junta de Freguesia da Aldeia das 10, que fazem das dificuldades forças e estão a preparar uma festa que certamente vai receber muito bem todos aqueles que queiram visitar a freguesia da Aldeia das 10 e o Santuário de Nossa Senhora das Preces em particular. Dizer que no dia 21 de outubro, no sábado, estão previstas um conjunto de atividades culturais no Largo Alfredo Duarte, portanto em Aldeia das 10, considerando o programa a partir das 20h30, e depois no dia 22 de outubro será então em Valdemaceira, no Santuário de Nossa Senhora das Preces, que será ali o centro de toda esta festa. Às 9h30 daremos início à prova de trail e depois às 10 da manhã será a abertura oficial da festa da castanha, com um conjunto de atividades culturais e diversificadas ao longo do dia. Dizer que esta iniciativa integra, por exemplo, uma oficina para crianças, para perceberem o percurso da castanha ao castanheiro, mas inclui também artesanato, produtos locais de qualidade, tradicional e muito apreciada sopa da castanha, e integra também diversas animações de rua. Portanto, todos aqueles que visitarem a festa da castanha em Aldeia das 10 terão certamente motivos para passarem ali um bom dia de animação e um bom dia para também assimilarem o que é um pouco da cultura desta freguesia e do nosso concelho. E o tradicional magusto também deverá ser, também deverá acontecer. Sim, se não o é? Tempo permitir, naturalmente, que o nosso típico magusto, com as castanhas a saírem quentinhas, será certamente, melhor. Não faltará. Não há nada melhor. Sr. Vereador, muito obrigada então por este olhar para aquilo que vai acontecer neste fim de semana, nomeadamente na freguesia da Aldeia das 10 e no Monte do Colcorinho, tudo no Conselho de Oliveira do Hospital. De referirmos também, convidámos o Sr. Presidente da Junta de Freguesia da Aldeia das 10, Carlos Castanheira, mas viu-se impossibilitado de marcar presença nesta conversa, a esta hora aqui na Rádio Boa Nova. Também os nossos cumprimentos para todo o executivo da freguesia de Aldeia das 10. Destacámos então aqui na Rádio Boa Nova, de modo particular, o Colcorinho Epic Trail, numa organização do Pelouro do Desporto do município de Oliveira do Hospital, aqui representado pelo seu vereador Nuno Ribeiro. Senhor Vereador, muito obrigada pela sua presença. Obrigado.